Sem você na solidão, o Nintendo, palavrão me resolveu e foi no PNP. Safada, eu só queria cerveja de graça. Sem você na solidão, o Nintendo, palavrão me resolveu e foi no PNP. Safada, você não vale nada. Você não se vive, o Nintendo fala bom de resolver e foi me prometer. Eu não sei porque não sei, eu não sei porque. Essa é boa demais. Ela é melhor, ela é muito sempre bom. Vai beber, não fica com tua barriga, não dá uma missão. Tu vai ver, safada, tu não vai não, tu vai ver, safada. Esse é o DJ Nando Elefante.